Você está ouvindo o Paranerdia, um podcast para nerds. Demoníacas, queridos ouvintes, aqui é Alexandre Master e este é o 183º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. Mas que fôlego, merda. Quero ver quando começa a chegar num podcast mil. É, não, quando chegar no podcast é fácil, mil, eu já mando você pra puta que o pariu. Yeah, baby! Milionésimo é fácil. Né, milionésimo ainda vai. Agora, quando for milionésimo, centésimo, sétimo, aí é foda. Não é milionésimo, centésimo, quinquagésimo. É, por aí, foda-se. Ou seja, foda-se. Podemos continuar? Obrigado. Isso é viagem no tempo, é futuro. Foda-se porque... pra esse tema, não é legal, né? É porque milionésimo fica como um milhão de episódios. Ai, meu caralho, ele continua. Eu já pedi pra parar, mas não, ele insiste. Mas vai ser chato assim na puta que o pariu. E eu amo essa mulher. Ah, vamos lá. Vamos lá. E neste episódio 183, eu e três queridos comparsas viemos falar de uma animação... sui generis, querendo dizer, né? Uma animação assim, peculiar, como diriam as piadas internas do grupo do Animesfere, né? Né? Que isso aqui não é o Animesfere, mas foda-se, né? Que não é nada é mais, nada mas... menos que Dona Bayonetta, Destino Sangrento. Disponível, apesar de que não vai estar mais disponível quando esse cast for lançado, porque a dona Netflix vai tirar ela do catálogo, mas está disponível no canal do YouTube da dona Sato Company, porque sim, ela aqui no Brasil é distribuída pela dona Sato Company. Muito bem. Então tá. É, e para falar comigo da Dona Bayonetta, e sim, vai ter muita piada quinta série nesse episódio, não adianta, porque a gente não vai conseguir fugir. Eu tenho aqui meu queridíssimo Feed Kenga favorito, o senhor J. Santos. Fala, Jagunço. Oxente, jagunçaiada do meu coração. Hoje é dia de diversão, hoje é moebas balançantes. Né, a moebas balançantes. Então tá bom. E também aqui o meu queridíssimo editor que vai se fuder muito nessa gravação, originalmente e metaforicamente, seu Jorge Fari Falcon. Fala, filho da mulher que eu amo. Oi, eu posso dizer que inclusive a culpa do tema deste podcast é minha. Sim. Quem escolheu essa porcaria desse filme foi ele. Já sei pra quem vou mandar uma bomba embrulhada de presente. Né? Embrulhada em cabelo, né? Isso. Em cabelo. Peruca, e como vocês acabaram de ouvir, a terceira participante desta bagaça, há muito tempo sumida, Madame Dona Pinca Mina Pai... Joaninha Trekker, a primeira de seu nome, mil e um apelidos, e hoje, excepcionalmente, Ponyonetta! Fala, minha filha! Olá, aqui é a Ana Lúcia, no momento vestida de Ponyonetta, e a minha pergunta é... Você está armado ou só está infeliz em me ver? Muito felicíssimo. Perfeito. Pra quem não entendeu a história do Ela Tá Vestida, você sabe que o Paranerdia grava o podcast no YouTube, tá todo mundo de avatar bonitinho à la Bayonetta, tá seu J. Santos de Rodan, tá seu Jorge de Olho Mágico. E tá dona Pincamina Pai de uma Bayonetta Pônei. Muito bonitinha a Bayonetta bonde da dona Pinca Minha. Ô, oh, coisa fofa. Eu só posso agradecer a internet, porque ela não me decepciona. Eu é jogo o tema, acrescento My Little Pony e eu acho. Né? Então, essa daí não é a regra 42 da internet? Não, essa é a 42,3. Não, não, qualquer coisa que você coloque na internet, você acha. É, eu já tinha ouvido falar, eu acho que a esse episódio é a regra 37 que se aplica melhor, mas... Ah, então tá bom. Que pra é que, tudo na internet tem pornô? Sim, tudo na internet tem a versão pornô. E depois que eu descobri a versão pornô do filme do Super-Homem, deixa pra lá, vai, esquece. Né, tá bom. Mas olha... Teve uma versão dessas aí do filme da Liga da Justiça que o figurino tava melhor do que o do filme original. Jura! Mas como o assunto lá tá hoje bom. Não é esse? Então vamos parar por aqui? Tá, né? Desgraçado. Chega! Miserento. Hoje ele chegou pra dar uma trollada. Ah, que pariu, cara. Voltamos daqui a pouquinho, depois dessa zona, vai virar muito mais zona ainda, que esse episódio hoje, ó, tá, ó, a porta. Senhores, senhoritas, ouvintes do Paranerd, aqui é Jorge, seu editor. Vamos para mais um episódio de recadinhos. Basta você mandar um e-mail para paranerd@paranerd.com.br se você quiser mandar uma mensagem para o Nerdmaster ou até mesmo vídeo respostas que nem o nosso querido Elias Passos Tenório. Se você quiser mandar um tweet para a gente no @paranerd lá no Twitter, só chegar, mandar e tudo certo, beleza? Se você quiser mandar uma mensagem pra gente lá na página do Facebook, em facebook.com/paranerdia, só chegar lá e mandar mensagem, beleza? Se você quiser entrar no grupo do Telegram para conversar com a gente sobre as pautas, o universo e tudo mais, basta entrar em t.me/paranerdia no hub multicultural do Paranerdia. Se você quiser entrar lá no canal do YouTube do Paranerdia para ver as gravações feitas e também os quadros antigos do Nerdmaster, basta dar um pulo em youtube.com/paranerdiatv. Agora, se você quiser colaborar com o Paranerd financeiramente, tem duas maneiras de você fazer isso. No apoia.se/paranerdia e no picpay.me/paranerdia. Com apoios a partir de R$1, que hoje em dia não paga nem mais o cafezinho no boteco, você ajuda o Paranerd a seguir em frente. E o calendário do Portal Paranerdia fica desse jeito. No dia 5, 15 e 25 de cada mês, você tem o Água de Moringa. Nos dias 10, 20 e 30, você tem os episódios do Paranerdia, sendo nos dias 10 e 20 os padrão e no dia 30 o Parolando. Agora, quando tiver alguma disponibilidade do Koalas em fazer algum HunterCast, assim que ele gravar, a gente deixa disponível, beleza? Uma coisa que eu queria deixar avisado pra vocês é que eu precisei sair por motivos pessoais no meio da gravação. Nerdmaster pode até dizer que eu caí e me trollar no meio da gravação inteira, mas o motivo real é esse, entendeu? Então, agradeço a vocês que gostaram da minha micro participação em um episódio do Paranerdia, beleza? Um abraço a todos vocês e espero que curtam o episódio e esse tema que eu ajudei a trazer, beleza? Um abraço pra vocês. Estamos de volta! E vocês sabem como é que é o negócio? A luta dos demônios com os anjos é tão foda, é tão violenta que já teve vítima. Perdemos Jorge. Pois é, uma peruca gigante acaba de entrar, e enroscou-se no Jorge de cabo a rabo e levou ele embora. E de cabo a rabo, entenda-se como você quiser, né? A rabo, né? A expressão tem uma coisa é essa, que tem, né? Muito nesse desenho é rabo. Eu ia dizer calmas, mas no caso aqui é rabo mesmo, pelo amor de Deus. Né? Então tá. Bora começar essa bodega, né? Vamos lá. Sem Jorge morreu, gente, é sério. Jorge teve que cuidar da vida. Ele viu que ele se arrependeu de ter escolhido esse filme. Aí, pronto. Você olha, pensando bem, não devia estar aqui, viu? Fui. Tá, vamos lá. Então, Bayonetta, Destino Sangrento. Eu não vou ler o título original dessa merda porque é em japonês. Foda-se. Data de lançamento, 23 de novembro de 2013. Então é um desenho, um anime longa-metragem até recente. Então, foda-se o spoiler, né? É spoiler de Bayonetta. Você conhece Bayonetta? Não! Ô, Jota, qual é o maior meme de Bayonetta? Jota? Oi, Jota. Qual é o maior meme de Bayonetta? Uai, depende do nível de... A piada que a gente falou que ia soltar no cast, animal. Uai, se tu joga no easy, ela bate pra tu, mano. Bayonetta bate pra você! Yeah! Soltamos a piada, quinta série principal nessa merda. Provavelmente vai acontecer mais vezes. Bayonetta é um jogo, todo mundo sabe disso, né? 2004, 2005 foi o lançamento dele, né? Pra Xbox 360, PlayStation e outras coisas do gênero. E sim, tem essa piada que no modo easy a personagem bate. Não precisa você apertar os botões. Você pode ficar só com uma mão no controle e a outra no carinho. Sim, porque Lara Croft... Meu Deus, ele encaixou a piada. Você acha que eu não tava pensando nessa piada desde o começo do episódio, neném? Eu ia falar isso na abertura, mané. Né? Fala, Ana. Não, quem achava assim que Lara Croft era o máximo do sonho dos jogadores, ah, eu preciso manter a minha mão desocupada, porque eu preciso olhar pra Lara e pensar em outras coisas. Falei, não, gente, calma. É porque pausa não existe, né? Vamos providenciar Bayonetta pra sua vida. E foi providenciado. Cara, uma palavra define Bayonetta. Fetiche. Oi, chamou? Adoro. Oi, chamou? Filha da puta. Mas aí o que que acontece? Ô, feticheiro. Fala, Jagunço. Sinopsis. Tá. Após 500 anos, a bruxa Bayonetta acorda sem se lembrar de nada. Ô, cachaça da peste. Ela precisa lutar contra as hordas de anjos para recuperar tesouros perdidos de seu próprio passado. Tadã! Olha só, duas linhas eu consigo. Né? Aí o que que acontece? No elenco de dublagem, e seu Jorge andou fazendo a festa aqui na porra do... Que eu vou ignorar a maioria. Não, eu não vou falar metade dessa merda. Foda-se, eu, hein? Aqui temos no elenco da dublagem, porque eu não vou falar dos seiyus, né? Aqui não é animesfera, eu não vou falar dos dubladores originais. É tudo japonês, então é o Takamiko na caneca, o te matam na esquina, o roubaram na Kombi, o fugiram na Kombi, o assaltaram o banco, é tudo esse povo aí, né? E bateram então, no tá. Muro. Bateram no muro também, claro, isso aí é um ator fundamental na trama, inclusive. Ele trabalha muito com fazendo a Bayonetta, fazendo a Bayonetta, tivemos no Brasil a Cristiane Luizzi, que fez uma porrada de filmes aqui pelo seu Jorge, que ele tem essa mania de botar os filmes que todo mundo faz no caralho dos outros personagens, só que eu não vou falar nenhum, eu vou deixar o Jorge puto nas calças. Nessa lista só importa a Senhorita Morello, do Todo Mundo Odeia o Chris. É. A professora racista. É. Até que sim. É, o meu lado tracker tem que lembrar ela em várias encarnações da Diana Troy nos filmes, né? Sim, da Diana Troy na Nova Geração, sim, sim. Fala de fetiche, né? Né? Cabelo, tá. Que a Diana Troy tem o cabelo penteado. Também, bem, né? Olha, só, olha a conexão que veio do meu cérebro. Eu não sei, eu tô achando que vocês estão me chamaram pra aqui pra me zoar, porque eu sou careca nessa porra. Não, jura? Eu nem desconfiava. É, me bota pra assistir um filme que a mulher tem um cabelo... Nossa. Tá, posso continuar com a lista dos dubladores, por favor? Obrigado, tá? No papel do seu Luca Redgrave, também conhecido como Cheshire... Eu demorei metade do filme pra descobrir o nome dele, né? Hã? Eu demorei metade do filme pra descobrir o nome dele, porque pra mim era Cheshire. Acabou. Tá bom, mulher. Ele mesmo fala na primeira frase dele que Cheshire é o caralho e o meu nome é Luca. Mas tudo bem, deixa pra lá. E ninguém lembra. Tá, né? Foda-se. Aí, né, no papel dele teve o seu Rafael Schubert, que o único negócio que o Jorge achou foi o Takumi Aldini do Food Wars. Cara, Food Wars é muito bom, cara. Dá fome ver essa porra desse anime. Caralho, Shugeki no Soma. Tem fetiche também, né? Shugeki no Soma. Fetiche de comida. Shugeki no Soma, puta que pariu. Uai, quase uma sacanagem. Vamos ver Toriko, então, nós. Né? Também. Aí teve a personagem Cereza. Não é Cereja, não. É Cereza. Né? Que quem fez foi a Adriane Albuquerque. Teve uma porrada de gente que ela fez, e foda-se, né, continuando. Teve também o Balder, que é o grande fodão, o vilão da puta que pariu nessa porra desse desenho. Quem fez ele foi o Charles Miara, que, não, esse eu vou ter que falar, ele fez o Bozo de 82 a 85. Era o Bozo cheiradão? Ou seja, ele era o Bozo cheirado. Nossa, então esse é bom, é o Charles. É o Bozo cheirado. Era o Bozo que depois virou evangélico e a puta que pariu. É esse Bozo mesmo. É o Bozo melhor cheirado. Personagem. Melhor personagem. É o Bingo. Era o Bingo. Então tá. Aí no papel da Giane, também tivemos a Madonna e Dona Krishna Dias, que fez a Susan Lynch no Doctor Who. E vamos parar por aqui, que é só pra agradar a Donana. E no papel do Rodan, né? Uhul. O negão porradeiro e mago de porrada, tivemos ninguém mais, ninguém menos que o seu Carlos Saido, seu Madruga. Foda-se, pronto, acabou. Seu Madruga e Dr. Gori, pronto. Precisa falar mais alguma meu coisa? Objetivo. Não, né? Continua, desgraça. É a conquista! Obrigado. E nesse caso, fornecer armas. Né? É. Aí no papel do Enzo, que é o coveiro barra cerimonialista fúnebre, sim. E a maioria. Eu tive que dos... caçar pra descobrir o que, que ele era na porra do desenho. E esse nome também é da maioria das pessoas que assistiram nesse filme. Também! É, a maioria das pessoas que assistiram se chama Enzo. Tem muita gente que se identificou com o personagem, inclusive. Pois né? É. Tivemos o Reginaldo Primo, né? E por último, mas não menos importante, o Fortitudo, que é o puto do dragão de duas cabeças, foda pra caralho, que aparece no final do filme, foi o seu Sérgio Fortuna. Muito bem. Então tá, bora passar por Fortuna, filme. Legal. Né? Então bora lá pra passar pra porcaria do filme logo. E aí começa nas cenas com a abertura em forma de vitral de igreja. O que você achou disso, dona Ana? Olha, sinceramente, o visual do desenho como um todo é muito bonito. Algumas coisas do design até me fez lembrar um pouco do visual do Castlevania. Sabe? A coisa dos detalhezinhos, dos olhos. Então começou a ser agradável, ainda mais essa parte dos vitrais. Eu tava achando bonito. Mas tu não achou estranha, não, a história das bruxas com os sábios que um é do bem, o outro é do mal. É que aí a gente vai entrar aí num outro esquema, né? Que é o samba do crioulo doido, que é essa história. Então você tem como é que... Não consegui entender até agora. Ou não sei se vou botar a culpa de que eu não bebi o suficiente antes de assistir o filme. Não, eu não entendi. A história começa a falar nesse vitral de tempos antigos e memoriais, e você tem a sombra e a luz são os homens, as sombras são as mulheres, e os dois estão querendo um bem comum, só que os dois não podem ficar juntos. O que acha isso? Os dois não podem ficar juntos, porque, teoricamente, os sábios da luz são o céu, né, o paraíso, céu, o nome que você quiser dar para o pessoal lá de cima. E as bruxas do éter são as que contuam o inferno, né? O purgatório, inferno, Ragnarok, o caralho a quatro que você quiser chamar, né? Aí o que, que acontece? Uma cultua o inferno, o outro cultua o paraíso. E como a gente já viu em Good Homens, né? Como a gente já viu nos Bons Homens, então os dois não se bicam, né? Não se bicam bastante. Deixar os dois juntos. Né? Aí, que acontece? Uma bruxa do éter se apaixonou, chonou, num sábio da luz. E aí, quando acontece, né, de uma pessoa chonar na outra, acaba dando neném nessa conversa, né? E aí nasceu Madame Dona Baioneta, que é a mistura do céu com o inferno. Ela tem o poder do olho esquerdo. O olho esquerdo, tá? Esquerdo! Não pensa no outro olho. Porque quando fala de baioneta, tem que tomar cuidado com isso. Né? E... Você sabe a sensação que eu tive? Que me faltou ter jogado o jogo. Porque eles explicaram, e eu ainda assim fiquei com a sensação de que estava me faltando informação. Bingo, exatamente. Olha só. Ajudaria alguma coisa você ter jogado o jogo? Sim, porque basicamente esse enredo desse desenho é o primeiro jogo. Inclusive, os grandes anjos que ela enfrenta são chefes do jogo, tá? O Fortitudo, inclusive, tá? Então, ajudaria a entender melhor a porcaria do filme? Talvez não, porque esse filme é bem maluco mesmo, tá? Mas talvez você pegasse as referências melhor, sei lá, talvez, né? Mas vamos lá. Aí, beleza, papo vai, papo vem, acabou a história do vitral, todo mundo já entendeu que a baioneta é mistura do céu com o inferno, tá bom? Tá todo mundo atrás dela, pra pegar no olho dela, o esquerdo, deixa claro, tá? E aí vemos o seu Luca Redgrave, um repórter, que tá indo atrás da baioneta, porque ele quer desmascarar a baioneta, né? E aí, Jota, como é que é a primeira visão da baioneta na bodega desse desenho? Jota! Tô te ouvindo! Responde, então! Eu tô tentando lembrar, caramba! De freira! Freira colada a vácuo! Ah, sim! Mas, tipo, a freira... sendo fotografada por um stalker que tá vendo ela. Eu vou dizer, que cabrum que é isso, velho? Não era de uma guerreira, sei lá das quantas, e o cara tá fotografando a desgrama de uma freira? Canso Mariano. Tem algo pior. E a freira... Ela começa freira a fazer lá... Ela tem... Quando mostra ela de frente, parece que ela tá com dois melões dentro da roupa. O que caprum que é isso? É que diferente de uma freira tradicional... Isso se chama fetiche japonês, meu filho. Uma freira tradicional, os trajes dela são largos, um pouco soltos. Alguém já viu mudança de hábito? Não delineiam o corpo. Em compensação, esta freira que entra na igreja e começa lá a fazer as orações dela, é tudo, né, de massa que ele falou, ela tá fechada a vácuo, né? A roupa ali não... A roupa colou, fez... E não deixa espaço pra mais nada. E um plus pra essa oração, né? É, tô. Eu lembrei, só perdeu pra oração do Conan, né? Lá, Kron, give me a revenge. Oh, né? Tá, é, eu quero, eu quero deixar isso claro, porque eu já havia comentado isso antes, off, e agora eu sou obrigada a reforçar. A roupa, todas as roupas que a Bayonetta usa são tão a vácuo, que tornam completamente desnecessário o uso de sutiã, suporte, qualquer outra coisa. Porque não tem como se mexer. Sabe, você... Sutiã? Tá. Sabe de nada, inocente. É, gomo, gomo, sutiã. Não. A mulher não, lá segura, é antigravidade. Segura e fica pro alto e avante. A mulher lá é antigravitacional, cara. Não, ela tem poder mágico. Ela faz as coisas levitar. Faz, faz. Né? Ai, a agora, uma coisa fera. Que você não falou, que cabe pra você falar, Madame que Dona, cabe aonde? É do que é feito as roupas de Dona Bayonetta. Assim, olha, vou falar uma coisa. É pra matar de inveja toda drag queen que existe, viu? Porque aquilo que ela tem na cabeça supera qualquer peruca que você já viu em RuPaul Drag Race. Sério. Aquilo é cabelo que não acaba mais. O cabelo simplesmente se transforma na roupa, se transforma no saco do gato Félix, tá? Entenda isso como você quiser. Por tá? que eu usei a palavra saco? Porque eu tenho que uma linha, né? Bolsinha. Não, no saco. E o saco do gato Félix. Entenda isso como você quiser. Mais tarde haverá explicações do porquê é o gato Félix que é referido aqui. Mas, gente, é inacreditável. Quer dizer, ela já tem assim, o cabelo dela já é uma coisa que vai até o chão, dá a volta, tem. Só falta dar piruetas. E além disso, né? Tem mais cabelo que vira a roupa dela. As definições de bater cabelo foram atualizadas. Total e completamente. E no jogo é pior, tá? Porque o cabelo dela vira chicote. Olha os fetiches, olha os fetiches. Né? Não, o fetiche não fala nisso, não. Quando nem ela tá nem lutando... pior que nem chicote, é chibata. Quando ela tá lutando com a primeira roupa... É chibata, cabunco, chibata. Gente, eu fiz uma anotação aqui. Porque é algo que eu tava olhando. Assim, quando a gente percebe a Bayonetta nos seus trajes mais tradicionais, toda vestida de preto, né? Com o cabelo assim, coque alto, da onde sai o cabelão que vai descendo a vácuo. Pelas costas dela. E ela está sempre de óculos, um óculos assim, bem secretário. Sabe o que eu pensei nela quando eu olhei ela daquele jeito? Mia Khalifa. Não. Bom, é talvez uma referência melhor para os homens. Eu conheço a Mia Khalifa mais de nome do que de atributos. Mas eu pensei que ela, com aquela roupa, assim, com aquela carinha, aquele óculos de secretária, eu pensei que ela era a Washimi das trevas. Porra, sacanagem. Não, Washimi não. Washimi se dá o respeito. Washimi tem uns golpes de perna, que eu acho que mas ela se dá a o outra respeito. Podia aprender com ela, né? Washimi não é piranha. Washimi é pássaro secretário, é diferente. Ela encarna o espírito da secretária das trevas, a Bayonetta. Tá bom. E vocês viram a primeira troca de roupa? Sim. Da freira pra feiticeira? Aí ela, olha o que você fez com a minha roupa. Eu falei, meu Deus. Você tá muito apressado, menina apressado. Então, né, normal. Eu preciso fazer uma referência aqui também de que as criaturas que começam a atacar ela, que ela identifica como anjos, o primeiro grupo usou uma tuba. Trombeta do inferno. Pra disparar. Eu falei assim: é isso que são as trombetas do apocalipse? Sério? É, a ideia é essa mesmo. E que tal os anjos a lá. Como é que se diz? Evangelion. Eles tinham um toque mesmo de Evangelion. Né? Eles são anjos porque tem asa e tem uma auréola, né? Uma coisa assim, né? na cabeça. E são brancos. Parece mais uns frangos invertidos, determinados, estranhos. E vocês percebem que a cara dele sai de dentro de uma boca, que na verdade tá no corpo do bicho, né? Cara, Salvador Dalí não define. Não. Não define. Arte barroca não define. É importante também dizer que talvez por uma questão assim mínima de... Vamos tentar evitar uma censura muito mais pesada. Por mais que a baioneta tire os cabelos do corpo para sair batendo e dando porrada em todo mundo, ela nunca fica completamente nua. Tem sempre um fio de cabelo, uma mecha devidamente posicionada nos lugares assim, né, para garantir a moral dos outros filhos. Você está querendo me dizer, dona Ana, peraí, você está querendo me dizer, dona Ana, que a gente não terá nesse desenho mamilos? Porque não, eles são muito polêmicos. Pois é, né? É incrível como sempre tem uma mecha ou um pequeno pedaço de roupa, assim, bem pequeno, quase microscópico assim, mas que fica posicionado no lugar adequado, no lugar certo, para garantir o PG-13 do desenho. Essa merda não é PG-13 não, tá, dona Ana? Você tá querendo me dizer que esse desenho fez referência clara a Playboy da Cláudio Hanna? Que tá com pariu, cara. Você guardou essa, né? Tava esperando o momento, né? Parabéns, um tuduche pra você! O cabelo grandíssimo fela da puta. Tá bom. Uma coisa que é interessante salientar, o tal do Luca, que é o repórter, o Voyer, saca, voyeur? Ele não consegue ver os anjos. Aliás, humano nenhum consegue ver os anjos. Tá? Então o cara tá lá vendo. Imagina se assim, ele tá vendo a outra se despedaçar a roupa e não tá vendo por que a roupa tá se despedaçando. Isso daí, é sério, isso aí é confuso, porque dá pra perceber em alguns momentos da história que a baioneta parece que entra em fase, ela tá na mesma fase dos anjos. Ela fica como que invisível para as pessoas. Mas ao mesmo tempo, ela luta e interage com eles, eles não estando na mesma fase. Se o Luca tava confuso, eu falei, dê a mão para mim, porque estamos nós dois. Não estamos entendendo porcaria nenhuma aqui. Bem-vindo ao clube. Dá um pouquinho dessa cachaça e vamos junto. Né? Aí, Baioneta enfrenta Temperantia, que é um dos chefes do jogo, que é aquele primeiro anjo gordão com cabeça de bebê virado ao contrário. É, aquela coisa minita, né? Nossa senhora. Aquela coisa lá que, ó, Picasso ficaria feliz da vida contigo. É interessante, né? Que esses anjos, chefes, assim, né, os bichão mais parrudo, ele geralmente tem uma máscara, como se fosse um rosto, né, de uma estátua, uma coisa que não é expressiva. De bebê, de neném, é bebê. É porque são os querubins. Ai, nossa. Né? Sinceramente, os anjos pra mim estão caindo de conceito depois de ver Baioneta. Os anjos estão muito... O anjo caído é o Lúcifer. Nossa. Não, mas aí eu vou pensar no Tom Ellis e vai me animar. Mais ou menos. Aí beleza, a Baioneta enfrenta lá o Temperança, invoca um demônio pra matar o Temperança. Mais uma vez notamos o fetiche de ela ficar quase nua, só com a porcaria de uma faixinha de cabelo passando ali nos bicos dos peitos. Fazendo vozinha, né? Sedutora. Delícia, né? Me excita tanto. Ai, meu constrangimento. Ai, minha roupa pra lavar. Né? Fazer o quê? Eu acho que eu tenho louça na pia. Né? Aí, o que que acontece? Depois que acaba-se a luta, o Luca começa a bater papo com a Baioneta. Aí, é doido pra bater outra coisa, mas né? Mas ele tá batendo papo. Não, vamos deixar bem claro que ele tá batendo papo. Papo. Metade da audiência também. Tá? Né? Papo. Papo. P-A-P-O. Papo. Com a Baioneta. E ele culpa a Baioneta pela morte do pai dele. Porque na época ele viu só o pai ser despedaçado e a porra da Baioneta no lugar. Então, a Baioneta que matou meu pai, foda-se. E ao longe nós vemos uma loura de cabelo curto, misteriosa, numa moto assistindo essa putaria toda. Beleza? Legal. É bom anotar que ela tem cabelo curto, tá? Porque isso desvia totalmente o teu pensamento de outra coisa. Não, porque ver, tem gente que tem como fetiche ela ia cobrir de cabelo... as coisas. Não, tem gente que tem fetiche de cabelo curto também. Não desvia muito, não. Pra mim que sou careca, qualquer cabelo é cabelo. É, né? Mas aí a Baneta, depois dessa briga toda, vai para os Portões do Inferno, que é o bar do Rodan. Rodan, pra quem não sabe, é o cara que dá as armas pra Baioneta. Inclusive, ele tava ajudando a Baioneta na briga anterior lá na igreja, né? Foda-me, tocando um órgão. Órgão, sim. Era um órgão musical. Musical, órgão, sabe aquele com tecla? Um órgão instrumento musical da igreja. Ele tá? Estava tocando um instrumento, assim. Estava com a mão no carinho. Isso. Caralho, não dá, não tem como, cara. Não dá pra fugir nessa merda desse episódio, cara. A gente tem que ser bem didático. Porque não dá, não dá. Sabe que não dá? Não dá. Só isso. Não dá. Essa piada acho que não funciona em japonês, né? Só em inglês. O nome desse episódio vai ser Paranerdia, Baioneta, uma mão no carinho. Não. Eu não faço piada com os meus títulos, não. Ai, pro diabo, cara. Então, lá no Bar do Inferno, a Baioneta se encontra com o Enzo, né? Que não é um adolescente. É um muito gordão cerimonialista fúnebre. Olha que bonito, né? Papa defunto, pra resumir a conversa, né? E o cara ganha dinheiro com os mortos que acontecem nas lutas da Baioneta. Ou seja, é um filho da puta de marca maior, né? O cara ganha dinheiro graças às desgraças que acontecem na vida da Baioneta. Que bonitinho. Aí o Enzo tá lá pra entregar informações a respeito de Balder, que é o líder da religião Ragna, que é a religião que quer trazer pra Terra o tal do Jubileus, que é o deus dessa religião, e que é o chefe das anjaiadas tudo, da putaria, saca? Tipo deus mesmo, tá? Nosso Senhor, tá? Pai de Cristo? Então, é esse. Nessa porcaria desse mundo feticheiro, ele se chama Jubileus. E não, ele não quer pipoca. E não, ele não joga fogo de artifício. Fogo de artifício, eu também pensei nessa também. Eu pensei nessa também. Aí, vamos lá. Aí o Enzo entrega lá, né? E a Baioneta, depois que olha pro Balder numa entrevista, que por uma incrível coincidência tá passando uma entrevista do Balder na televisão, ela tem lá os seus primeiros flashbacks. Porque ela não lembra das coisas dela. Como foi falado lá na sinopse, ela perdeu a memória. E uma das coisas que ela quer é a memória de volta. Então, ela perde a memória e uma das coisas que aparece é a memória dela com o negócio do Balder, né? Então, muito bem. O Norberto falou que o repórter quer furar o zóio da Baioneta. Né? Tá bom. Fazer o quê? Ai, ai. Seguindo, aí na sede lá da religião de Ragnar, a gente vê o Balder conversar com a tal mulher misteriosa da moto, saca? Sobre os planos de despertar do tal do Jubileus. Nesse meio tempo, a Baioneta vai de trem até a ilha onde fica a sede dessa porra. E sim, ela vai de trem pra uma ilha. Não me pergunta por quê. Não me pergunta por quê, mas ela pegou um trem pra ir na ilha. E durante essa viagem de trem, ela tem sonhos e acaba sonhando com algumas coisas do seu passado. Não, mas desculpa, papo vai pro... Fica melhor, né? Porque essa viagem é interrompida quando a Baioneta percebe pela janela a tal da mulher misteriosa andando numa moto. E essa moto é no ó do Borogodó, né? Porque ela anda lateralmente nas montanhas. É a Moto Aranha! Na verdade, deve ser uma moto enfeitiçada, né? Uma moto assim. Não, isso era óbvio, né, Ana? Porra. Que tava enfeitiçada a moto era óbvio, né? Que só podia ser poder mágico, né? Pra fazer uma moto passar na parede. Porra. Eu não sei nada, de repente era alguma coisa assim. É tanta coisa do cabelo. Não, é poder do, do jogo. Você sabe aquela coisa de esfregar um pente no cabelo e ele começa a ficar atraído? Energia estática, tá bom. A mulher esfregou a moto no cabelo. E o cabelo dela é pequeno. É por isso que ela se tá numa fosse moto. A baioneta, se o cabelo eu acreditava. Fosse... Se fosse não, o se cabelo fosse longo, ela prendia um carro. Ou um trem, né? Ou um trem, ou... Né? Eu não duvido nada que com a baioneta o trem inteiro ia estar andando na parede, né? Ela consegue fazer até a audiência andar nas paredes. Ai! Eita porra! Que coisa, né? Triste. Tuduxi! Vamos lá. Aí, como falou Madame Donana, a tal mulher misteriosa aparece na moto que escala a parede, né? Na moto aranha. E ela tá atacando a baioneta dentro do trem e todo mundo que tá dentro do trem se fodeu, né? E não no sentido baioneta da palavra, tá? Não no jeito Scullam de fazer, referência ao episódio antigo, E aí o que que acontece? Descobre que o nome dessa piranha é Jeanne, ou Jeanne, na pronúncia do desenho, né? E que ela parece que faz parte do passado da baioneta. Ela, inclusive, tem os mesmos poderes mágicos da baioneta. Uau! Inclusive, a habilidade inacreditável de conseguir disparar 4 armas ao mesmo tempo. Sim, sim. É 2 na mão e 2 nas pernas. Qual o problema? Sim, porque meu o teu Deus calcanhar é um gatilho, né? Então você consegue. Tem, lógico. Assim, tem um dedo tentando... indicador no polegar ou no calcanhar. Não, eu acho que ela bate calcanhar que nem no Mágico de Oz. Ou isso, ou ela dobra assim, os dedões do pé pra, no centro, pra na curva, e isso serve pra engatilhar que. Não tem explicação. Bom, primeiro lugar, vamos deixar um negócio claro aqui para os ouvintes, que sim, Jota e Ana nunca jogaram baioneta. Tá? Nunca. Então eles não sabem como é que funciona o jogo. Tá? Me explica, então, é no R2? É no R2 não, que aciona? Né, estou aqui de tio Nerdmaster para falar que sim, essas filha da puta usa a arma presa no pé e a arma dispara no chute. Então, agora... quando uma pessoa dá chute, ela dá chute e dá-lhe uma tirambaça no meio da cara da pessoa ao mesmo tempo. Não, isso é muda sério, o conceito sim. De coice de arma, assim? Nossa! Total! É literalmente, né? O coice. Donana, parabéns! Você ganhou um Tuduxi! Muito obrigado! Eu continuo querendo saber, é no R2? Sei lá, sabe que eu não lembro? Mas eu sei que tu tá batendo e ele acaba atirando com essa porra dessas armas também. Vai lá. É uma aí, das beleza, que ela bate elas pra duas você. Lutam. Ah, e lá vamos nós! Ai, caralho. Essa piada já foi, filho. Não precisa repetir. Ela voltará. Eu sei que você tem TDAH e memória de Dory, mas, porra, não precisa repetir as piadas. Né? Ela voltará. Tá bom, foda-se. Aí elas lutam e a Jeanne acaba destruindo as armas da baioneta, né? Então a baioneta ficou desarmada, a arma literalmente espatifou-se no meio da luta. Aí a baioneta tem mais alguns flashbacks e acaba a luta, tal e coisa, vai embora. E aí na cena seguinte a gente vê o Balder com uma menininha. Senhora. Por falar nessa luta... É sério que a loira lá utilizou a moto pra lutar? Sim, você não usaria? Como? Eu não consigo me equilibrar em cima daquela porra. Por isso mais mesmo, usar como vai arma. Pra cima e foda-se. Ela se equilibra. Jota, ela se equilibra no salto alto. O salto alto dela é uma arma de fogo. A né? Moto aí é só um detalhe. Né? Ela lutou karatê. Com a moto, fala assim, não, a moto é o meu munchaco. Maluco, eu não sei se você percebeu, que a proporção dessas mulheres não é uma coisa muito normal, que ela tem 2 quilômetros de perna. 2,5 quilômetros. Não sei se você percebeu isso, que era uma proporção de 2 corpos de perna para 1 corpo de corpo. Eu não sei se você percebeu isso, eu não sei se você percebeu a diferença entre o tamanho da cabeça delas pro resto do corpo. É que o cabelo atrapalha a visão. E quem olhou pra cabeça dela? Bom ponto. Bom ponto. Bom ponto. Troféu bom ponto pra você, viu? Então vamos lá. Aí o Balder tava com uma menininha, né? Uma menininha de cabelo preto, oclinho, bonitinha, tal e coisa. E depois disso, a baioneta procura o Rodan, né? O cara do bar, pra conseguir armas novas, visto que aquele que conseguiu antes estava uma merda. Né? Detalhe que, pelo que eu entendi, o bar é móvel. O bar é tipo uma entidade. É, você então, invoca, você faz assim, invocação de bar. Isso. Cara, isso. Muita é gente tipo queria isso na vida, viu? Você não queria botar tarde na conversa, mas eu botei. É. Bom. Aí, beleza, a baioneta consegue, né? Tenta seguir o caminho dela de moto, mas encontra a tal da menininha que o Balder tava falando e ela fica chamando ela de mamãe. Mamãe, mamãe, mamãe, cadê você, mamãe? Outro arcanjo aparece nessa caralha, que é outro porra de subchefe de fase. Um vermelhão bonito da porra. Né? Vermelho com escudo, bonitão, tal e coisa, né? E aí, agora é que é aquela cena que, se o filme não tava mentiroso até agora, senhoras e senhores, a baioneta me puxa do meio do cu uma motosserra que é 4 vezes o tamanho dela. Ui! Senhoras e senhores, quando eu digo que o cabelo da baioneta é uma coisa assim, é um portal dimensional, a melhor das hipóteses, é a malinha do gato Félix, saquinho do gato Félix, em termos mais práticos, e é um exagero, o que eu tinha anotado aqui, assim? Que eu anotei é, que porra é essa, meu Deus do céu? Bela anotação. Ela puxou uma motosserra gigante. Uma salva de palmas, senhoras e senhores, para a anotação da dona Ana, que porra é essa? Sério? O Leonardo Márcio falou que a motosserra é 4 vezes maior que ela. A motosserra consegue ser quase maior do que o cabelo da baioneta. E olha que me falta meu cabelo. A motosserra consegue ser maior do que o anjo que ela estava enfrentando. Nossa, percebeu? Tanto é assim que quando ela desceu aquela porra daquela motosserra no anjo, como diria o cara lá do Melhores do Mundo, veio! Ela cortou o anjo no meio! Né? Só tem um jeito dela ter conseguido tirar ou colocar essa motosserra ali, porque a motosserra volta, né? Volta. Aí, seu Jota, pergunta do nosso querido ouvinte, Dick Grayson. Mas, Jota, onde é que ela enfiou essa motosserra? Ah, e lá vamos nós! No mesmo lugar que o Batman tira o escudo, meu filho. E só tem um jeito dela ter conseguido fazer isso. Só tem um jeito dela ter conseguido fazer isso. Com muito jeitinho. E com KY. Bastante KY. Muito baldes. Baldes. Da a fábrica do KY. Né? Fala sério. Com aí, muito beleza. Cuidado. Então, seguindo viagem, a tal da menininha se chama Cereza, com Z, não é cereja, é Cereza, e também não é Tereza, é com C, é Cereza, tá? Não sei por que caralho é esse nome, foda-se, tá? E passa a seguir a baioneta pra tudo quanto é lado, chamando ela de mamãe. Mamãe, mamãe, mamãe, mamãe. Cara, do primeiro momento, gente, tudo bem que Cereza, eu já sabia dessa história do jogo. Mas foi o primeiro momento que eu olhei pra essa pirralha, cabelo preto, óculinho, tal coisa, caralho, é a porra mas da baioneta óculos, do passado. Até o óculos. E ela segurando um bonequinho. O Cheshire. Né, que ela chama de Cheshire. Eu falei assim, que minissérie. Ah, seu roteirista de merda. Né? Precisa fazer esse clichê de viagem no tempo. Seu fela de uma puta. Não, ah, agora tá, tem um detalhe. Tudo bem. A Baioneta, como ela tá com a memória dela toda detonada, ela não se reconhecer como a criança, vá lá. Agora, a menina olhar pra Baioneta e dizer mamãe, mamãe, mamãe... É porque mal ou bem a Baioneta... É outra que também tava com a... Não, mal ou bem a Baioneta parece com a mãe dela, tá? Ela lembra, tem os traços parecidos com a mãe dela. E o que é comigo que a mãe dela se vestia um pouco mais modestamente, não sei. Ah, mas o vestido é de menos, né? Quando a criança tá lá desesperada, qualquer neném, qualquer mulher é mamãe. Não, não tem problema não, pô. Tá, eu na verdade então a menina é míope. Mas... Ela usa óculos, né? Óculos, ela tá de óculos, né? Então, míope no mínimo, né? Né? Bom, então tá. Aí, papo vai, papo vem, a Baioneta tem outro jogo de flashbacks, porque ela viu um amuleto que caiu do bolso da menina, que é igual ao amuleto que tá pendurado nos peitos dela, tá? É idêntico, é a mesma merda de amuleto, tá? E a ficha não caiu, tá? Não caiu. Ela ainda não reconheceu que diabo de menina ela... é essa. Não, é porque o TDAH dela deve ser pior do que o do Jota, né? Então tá bom. Então papo vai, papo vem. A Baioneta leva a pirralha pra casa dela. E quem é que vai lá invadir a casa dela? Ninguém mais, ninguém menos que o nosso voyeur querido do coração, seu Luca Redgrave. Então o cara foi lá, já não bastava o... Essa é a acusação de... voyeurismo, agora ele também quer enfrentar com invasão de domicílio, né? Parabéns pra ele. A melhor definição que tem é a menina, né? Que chama ele de velho pervertido. Quem chama ele de velho pervertido é a Baioneta, ela só repete, né? Mas tudo bem. Falando em velho pervertido, né? Nesse meio tempo que ele tá invadindo a casa pra plantar uma escuta na casa da Baioneta, o que que Baioneta tá fazendo? Tá tomando banho com a guria! E toma-lhe mais cenas de fetiche! Yeah! E haja cabelo pra cobrir tudo aquilo, hein? Agora, bexiga. Ana, você percebeu que ela é adepta... Tem espuma também na banheira. Não, você percebeu que ela é adepta do ducha-banho-ducha, né? Sim, você percebeu isso. Ah, é verdade! Porque ela tava na ducha antes de entrar na banheira. Mas eu acho correto. Eu acho justo. Correta, ela é mais uma das adeptas da religião do ducha, banho, ducha. Pode ser uma coisa japonesa, sabe? Mas é... Eu assino embaixo, acho justo. Acho justo também, também acho. Oh, não, a menina tá lá brincando na banheira, e eu imagino que ela já tomou a ducha, né? Tá na banheira brincando com a espuma e dando um banho no brinquedo de pano dela. Deve ter ficado com cheiro de cachorro molhado depois. E a Baioneta faz neve de espuma, cara. Oi, coisa neném. Ô, bebê, bebê. Ela tá o tempo todo azeda com a coisa de não me chame de mamãe, não me chame de mamãe. Tá toda mamãe pra cima da menina. Né? Ela tá isso toda... que eu chamo de amor próprio. Né? Ela se ama muito. Né? Com certeza, ela se ama muito. É. Aí, depois disso... Hã? Ela está pelada, ela está peladinha. Não, na hora que ela vai enfrentar o Luca, né? Na hora que ela vai dar um chega pra lá nele, e eu digo chega pra lá porque ela está com uma calcinha, fio não, dental, asa delta... Não, aquilo é o, né, cabelo dela! Não! Fazendo ela aquele não desenho? Faz calcinha. Aquilo é o cabelo dela! Mas ele, ao menos ele cria essa ilusão de que é uma calcinha asa delta. E com tiras de cabelo caindo sobre os peitos, novamente, preservando a moral e os bons costumes. Estrategicamente, né? Moral e bons costumes de quem? Não, eu só queria ver onde é que você viu neste... Não, peraí. Olha, eu só queria ver onde que você viu moral e bons costumes nesse desenho. Eu vi moral e bons costumes na camisolinha da Sereia. Camisolinha fofa, brincada. Né? Tá. Aí o que que acontece? E vi também, sabe onde? Na cara de constrangimento total do Luca. Porque a Violeta... Ah, você está aí? Está querendo invadir o meu quarto? Né? Eu acho que vou ter que fazer alguma reclamação. E ela começa a se aproximar dele, vai se aproximando e a câmera está mostrando basicamente o peito dela. O pior você não falou. O pior você não falou. Que a moliquinha, né? Ô, mamãe, quem é esse cara? Aí o cara, mamãe? Ah, ela não é minha filha, não. Mas eu tô muito interessada na concepção de crianças. Pode me mostrar? Sim, sim. Ui! Ah, e o cara... Não, o quê? É outro que deve não saber como a coisa progride, né? Porque basicamente ele só está olhando para os peitos, olhando para os peitos, meu Deus, esses peitos estão se aproximando. Cara, é nessa cena. Aí ele simplesmente se joga da janela, né? Porque é nessa cena. Ele não sabe o que fazer. É nessa cena que eu tive a certeza que esse filho da puta é um incel. Sim. Porque o cara que me vê uma mulher pelada, porque ela tá pelada. Ela tá pelada. Tem cabelos em lugares estratégicos? Tem, mas tá pelada. Sim. A mulher tá pelada. Vindo na frente dele. E o máximo que ele consegue é se jogar pela janela. Ah, tá puta. O cara prefere morrer do que se abufelar com uma mulher pelada cabeluda. Né? É o, como diria o Chaves, eu prefiro morrer do que perder a vida. Né? Então, tá. Se ele ainda tivesse dado um grito, alguma coisa do tipo, na frente da menina, não. Aí não, seria se moral os bons costumes, né? Né? É a primeira defenestração do Luca. Sim, defenestração. Por favor, minha palavra favorita. Ele foi autodefenestrado. E não vai ser a primeira vez que isso vai acontecer nesse desenho. Eu adoro esse desenho por causa disso. Eu vou conseguir falar a minha palavra favorita. Ele foi defenestrado. Muito bem. Aí vamos lá. Papo vai, papo vem. Depois que a baioneta bota a menina na cama, né? Vai dormir, pirralha chata do caralho. A baioneta de camisolinha vai encontrar lá o Luca lá fora, porque não, ele não morreu, ele só foi defenestrado. Defenestrado não necessariamente mata a pessoa, né? Aí, vamos falar do meu pai, você matou meu pai, eu sei que você matou meu pai, foda-se meu pai, né? Então ficou por aí essa merda, eles falaram sobre o pai dele e sobre o tal do Balder, né? Aí a baioneta foi atrás do Balder e largou a cereza, né, largou a cerejinha pra ser cuidada pelo Luca, né? O Luca tava lá na fase do seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou cara carente, eu dormi na praça pra não comer a baneta. No, God! No, God, please, no! No! No! No! Aí... uma mega, né, camisolinha. Pelo menos alguém riu, né? Ai, senhor. Aí a garota encontra o cara dormindo, né? Que nem um mendigo na porra do banco da praça. Ah, mas cadê a tua mãe? Ah, ela me deixou aqui, daí coisa. Ela não gosta mais de mim. Buá, buá, buá. Eu sou um neném chorão. Porque eu sou muito chorona. Ah, tomar no meio do olho do cu. Ah, tá, então tá bom, vem comigo, bebê, que titio cuida de você. Eu não, você é um velho pervertido. Ah, não, sou não, bebê, filha da puta, sou velho pervertido, não. Caralho, mas vamos lá. Eu acho que ele tá mais irritado de ser chamado de velho do que de pervertido, só isso. É, pedofilia traz um crime, né? Não, as primeiras imagens que ele mostra, assim, do flashback dele com a baioneta, ele devia ser o quê, um moleque de... 10 anos. 6, já era voyeur nessa época. É? Aí ele diz que a história se passa 20 anos depois. Então ele é um jovem adulto que tem 26, 30 anos. Por aí. Por aí. Mas aí, beleza. E a Baioneta não envelheceu um dia, se quer. A Baioneta é meio demônio, meio anjo, filha. Então, foda-se. Ela aí não envelhece nem querendo. Né? Então, lá. O negócio acontece 500 anos depois do Vitral, cara. Então, o que é a idade pra ela? Não é nada. Aí, legal. A idade só faz ela perder a memória. Só. É um Alzheimer. Aí, a Baioneta de moto enfrenta um anjomóvel. Ah, um carro anjo, carro com cara de querubim na frente. Que bicho. Cara, se fosse porra. Um Bentley preto, eu ia dizer que era um demônio. Não. Mas aí não estaria do lado dos anjos, né, bebê? Eu não consegui. Na hora que eu bati o olho aqui, ele falou assim: meu Bentley fica mais legal, né? É. Cruella De Vil mandou um beijo também. Né? Então tá. Aí o anjo móvel era outro anjo pra tentar matar a Baioneta. A Baioneta fudeu esse outro anjo, não no sentido Scalan da conversa, né? Matou outro, mandou outro demônio destruir a porra do anjo móvel, com piadinhas sem graça, porque tem que ter, né? Aí, legal. É, nesse meio tempo, o Luca e a Cereza seguem a Baioneta de helicóptero e ela vê os arcanos. Primeiro de carro e eles seguem, na verdade, o rastro de destruição dela. Isso, mas depois eles pegam o helicóptero pra poder ir pra ilha, porque afinal de contas, de carro não dá pra ir pra uma ilha, né? Como que somos nós? Somos os godos! Sim, os godos, mais temidos bárbaros do mundo, por onde passamos, deixamos um rastro de destruição! Ela consegue ir de moto, mas não estão de olha, carro. Olha, se aquele túnel tivesse bem planejado, ele chegava até aí. Talvez. Esse túnel não acabava nunca. Mas o túnel era para ir por debaixo da terra para chegar no heliporto. E eu falei assim, aí, realmente, não faz sentido. Mas aí a Cereza... A coisa só piora, né? Gente, só piora. Eles veem a Baioneta enfrentando um outro arcanjo, que é outro chefe de fase, tá, também. Aí a Cereza é a única que tá vendo a porra do anjo, porque ela pode, né? E na verdade não é porque ela pode. Aí vem a explicação de por que, que a Baioneta usou óculos se ela não é míope. É porque aquela porra daqueles óculos é pra ver demônio, é pra ver anjo, pra ver espírito, né? Então a Cereza dá os óculos pro Zé Ruela lá, e o Zé Ruela agora consegue... Zé Ruela. Né? E o Zé Ruela... É a melhor definição pra ele, é Zé Ruela. É Zé Ruela. Não, eu não chamo ele de outra coisa a mais que não seja Zé Ruela. E aí o Zé Ruela... É, consegue agora ver os anjos ali. Nossa, é isso que é anjo? Não, filho da puta! A Baioneta tava batendo no ar até agora nas lutas dela, porra. Aí... Ah, eu lembrei de um detalhe que ele associa a Baioneta ao cheiro de alecrim. E ele tá com a menina ali do lado e ele tem que cheiro de alecrim. Assim, não, a gente não tinha entendido que ela era a Baioneta não, criança. Tá? Ninguém tava entendendo isso até agora. Imagina. Pra mim foi o tan, tan, tan, né? Descobri que ela era a Baioneta. Nossa, uau. Oh, nossa. Ah, beleza. Tô chocada. Tá chocada você. Entrei, né? Eu vou fazer aqui nem o outro, assim. Vou dizer, entrei no ovo, saí. Tô chocada. Né? Aí, nesse meio tempo, a gente vê uma cena do tal do Jubileus, né, em fase de ser pré-acordado, e aparece o chefão supremo do primeiro jogo, que é a porra do Fortitudo, que é o caralho de um anjo barra dragão de duas cabeças, forte pra caralho e difícil pra matar que nem uma porra. Nesse jogo. A cabeça dele é de ponta cabeça? É, a cabeça do anjo é de cabeça pra baixo, isso. A cabeça do querubim. São uns layouts, são os desenhos de anjo mais esquisitos que eu já vi na vida. É, tu cara, nunca assistiu Evangelho, não, né? Tem internet de anjos com uma descrição mais próxima ao que tá na Bíblia. Você não vai conseguir. Se tu vê como é que são os anjos, são normais. Exatamente, o Nana matou a pau. Se tu vê como é que são as descrições dos anjos na Bíblia, meu filho, tu vai achar esses até bonitinhos. É, conheço. Então pronto. Aí, beleza, a Baioneta enfrenta a tal da Jeanne de novo, né? A Jeanne apareceu lá, na Geni, né? A dona Geni apareceu pra tomar umas pedradas, porque sabe como é que é? Taca pedra na Geni, né? E eu pensei que o Jorge, que o Jota ia se manifestar, né? Mas não, tudo bem. Mas aí o que que acontece? Elas lutam de novo, né? E dessa vez já a tal da Geni começa a soltar tudo a respeito do passado da Baioneta. O Fortitudo interrompe a conversa. Eu não entendi por quê. Ele só chegou, olha, eu cheguei aqui, vou impedir vocês. Mas não agora, agora eu vou voltar pra casa. E, vamos embora, e vou embora. Cara, porra nenhuma, ele chegou pra falar merda e ir embora. Caralho. Ele basicamente chegou pra ver se o olho esquerdo tinha colírio, se tava tudo limpinho. Né? Pra ele voltar, sabe pra onde? Exato. Aliás, isso é algo que eu não consegui entender durante toda a história. Ah. Os anjos atacam a Baioneta porque querem destruir ela, porque querem fortificar ela. Não, eles querem... Não sabe o que eles querem. Eles querem o cara, poder... capturar ela. Eles querem, exato, capturar ela, porque o poder dela... é o poder do olho esquerdo do Jubileus. O olho esquerdo do Jubileus é as trevas, o olho direito do Jubileus é a luz. E o olho direito é a porra do Balder. Então o Balder é o olho direito do Jubileus e a Baioneta é o olho esquerdo do Jubileus. Entendeu? Sim, mas assim, convenhamos. Balder está fazendo tudo para atrair ela até um lugar para ela ser capturada. Então, o que esses anjos estão fazendo se metendo na história? É roteirista que não sabe o que tá fazendo. Neném, precisa ter Minion para bater, senão o jogo não tem graça, né? Então tá. Aí, vamos lá. Seguindo viagem... Ah, foda-se, né? Aí, o Rodan aparece de novo. Esse botão já foi acionado faz tempo. Não, o Rodan aparece de novo, dá as novas armas da Baioneta. Mas aí já foi, acho que a terceira ou quarta versão diferente de arma. Ela bateu de novo, duas armas na mão, duas armas nas canelas. E vão começar. Aí começou a porradaria de novo. Um detalhe, por favor, um detalhe. A dona Jeanne está... tá parada só olhando pra você. Não, pode recarregar suas armas. Não, tá na boa. Eu quero brigar direito. Não, tá de boa aqui. Não, é. Ela só faltou parar e começar a fazer as unhas. Não, minha filha, código samurai. Você tem que esperar o seu adversário estar armado. Senão não tem graça. Ora, bolas. Aí... O código muito japonês. Você deixa ele fazer o discurso, você deixa ele fazer a transformação. Você deixa ele puxar o meu Pegasus, dá-me sua força, e aí sim você recarrega. Deixa montar a Power Bazooka com 50 pedaços diferentes, né? Vamos por aí. E eu achei esquisito demais o Rodan aparecer só pra entregar as armas e vazar da Braquiara. Mas mano, a ideia é que o Rodan, é o armeiro, cara. Ele só tá ali pra isso. Ele só serve pra essa merda e se Mas rica. O cara só chega, faz um mise-en-scène. O cara chega, faz um mise-en-scène, empurra quatro armas na mão da bicha e vai embora. Assim, pá, vazei, mano. Você queria que ele fizesse mais o quê, caralho? Sei lá, cara. Pegar a menina e fazer uma cena de asfixia, porque ele fez isso com um anjo lá na igreja, enquanto tocava o órgão. Ah, sei lá. Não, na Geni não. Quem tem cuidado da Geni é a Baioneta. Ninguém mete a mão na Geni. Só porque ela é boa de cuspir? O Rodan serve. Não. Ninguém taca pedra na Geni. Ninguém taca pedra na Geni, não. Porra. Tá repetindo só piada minha, bala. Caralho. Então, o Rodan, ele serve pra fornecer armas, fazer escultura e zoar com a Clamília do Clodel. Né? E servir cachaça. Bom, aí vamos lá. Eu acho justo. Aí, beleza, a Baioneta e a Geni começam a dar porrada uma na outra. E sim, eu vou chamar a Jeanne de Geni o tempo todo nessa brincadeira. Foda-se, o nome dela a partir de agora é Geni, tá? É, com a derrota, que a Baioneta consegue derrotar a Geni, e com a derrota da Geni, as memórias voltam tudo pra cabeça da porra da Baioneta, né? E ela descobre que o pai, que o Balder é o pai da Cereza. Pã, pã, pã! E se ele é o pai da Cereza, ele é o quê também? o pai da Baioneta! Yeah! É o meu papai! Ai, caralho. Aí descobre-se. É nessa hora que a gente descobre, tá? Que a Cereza é a Baioneta do passado, que ela voltou no tempo. Uau! Eu vou fazer uma pequena correção. É nesta hora que o Luca e a Baioneta descobrem isso, porque a gente já sabia. Né? Apesar do que, do jeito que a Baioneta falou, acho que ela já sabia também, cara. Foi só o Luca que foi de trouxa nessa merda, tá? Mas tudo bem, vamos lá. Aí, beleza, o Luca descobre que, na verdade, foi o Balder que matou o pai dele, porque ele consegue também ter os flashbacks lá do negócio, né? E, finalmente, ele tenta atacar o Balder e ele é, com licença que eu vou utilizar a minha palavra favorita, defenestrado! Dessa vez, literalmente, porra, o Balder pega o filho da puta pela goela e joga a janela fora. Só que a janela na porra da torre, do alto do campanário do caralho A4, 1.500 quilômetros de altura. Então dessa vez a gente acha que ele morreu. Mas não. Morreu não. Mas é que a gente na verdade esqueceu até de mencionar que o Luca tem uma habilidade muito interessante, que é jogar a cordinha com gancho em alguma coisa pra se segurar e arpel, não se ele tem todo ele, labaco. Ele tem um arpel no pulso, né? No melhor estilo... Rorschach, então o Batman também, no Feira da Fruta, quando ele sobe na cordinha, então é por aí, mais ou menos por aí. Eu não sabia que isso era habilidade específica de repórter investigativo, né? No mundo pra que ele tem anjo ajuda demônio. Ajuda pra caramba, né? No mundo que tem anjo demônio, uma mulher pelada que anda por aí, né? Daí, né? Um grappling hook não faz né? Mal, né? Então tá. Aí o Balder acorda o Jubileus usando a baioneta. Porque assim, ele detona a baioneta, desacorda a baioneta, cata a baioneta no colo, leva a baioneta pro céu. No céu, tá lá Jubileu, esperando a pipoca, né, soltando fogos de artifício, e... Peladinha. Hein? É curioso, Jubileu é tratado como... Jubileus, né, na verdade. É tratado no masculino, mas o corpo tem atributos femininos. Mais uma desculpa pra ter peitão. É aquela história, meu amor. E anjo não tem sexo, né? Que são os dois, é homem e é mulher e é homem. Tanto que é assim que é o olho esquerdo que é mulher e o olho direito que é homem. Então tá lá ambivalente, né? Ambíguo, né? Quase um hermafrodita. E na hora da transformação tá todo mundo peladinho. Ah, não, jura? Só nessa hora? Eu acho que ela tava pelada. Eu não sei se você percebeu. Mas como a roupa dela vem do cabelo, é literalmente o cabelo transformado em roupa, ela andou pelada o desenho inteiro, tá? Não sei. Tecnicamente ela sempre esteve. Sempre eu não sei nua. Se você. Nua em pelo! Literalmente nua em pelo! Literalmente! Tá? Era um olho no cabelo e o outro no carinho, parceiro. É, ninguém olhou pro cabelo dela também, né? Ou pelo menos... como eu tava falando. Aí, beleza, o Balder tá lá, né? O Jubileus acordou, o Balder tá rindo pra caralho, porque ele é o bandido que ganhou no final das contas. Aí, de repente, não mais que de repente, aparece Geni! É, a Geni apareceu pra desafiar essa putaria e ela tira uma arma também do mesmo lugar que tira o escudo do Batman... E pegou uma puta de uma... Pegou aquela arma do Coringa do Batman Retorno, lembra? Do Batman... Detalhe. Lembra dessa arma? Detalhe, ela está usando uma roupa idêntica à da Baioneta, só que branca. Isso. E na hora que eu vi aquela roupa branca, eu falei assim, é o mesmo material, só pode. Né? É porque ela é loura. Ou seja, por isso que a roupa dela é branca. Ela usou demais a habilidade, por isso o cabelo dela é curto, né? É, porque também é aquele negócio. Ela tava de peruca. Ela clareou. Ela fez clareamento anal, entendeu? Por isso que o cabelo dela é branco. Ai, senhor, dá de força. Ah, mamãe, acho que esse episódio não vai sair. Ah, vambora, bora, que tá acabando. Aí, a Geni chegou. E Geni, por que que você tá aqui? Você não é porra de cuspir? O que você tá fazendo aqui, filha da puta? Ah, eu vim aqui porque eu vou trazer a baioneta de volta. Olha, tá aí. Pronto, explodiu o caralho da porra do olho esquerdo do Jubileu. A baioneta acordou. Geni, você tá aqui? Não, filha da puta, eu tô no diabo que eu te carregue. Vem logo, sai daí desse caralho, desse olho, e vem lutar comigo pra acabar com essa porra desse Jubileu. Aí, por conta disso, metade do Jubileu queimou, porque ela controlava, né? A ficou porra do medonho. Ficou pois uma horrível. Coisa linda, né? Ô, Minheto! Nossa senhora! Baixou ali o Duas Caras, né? Né? Completamente Duas Caras. Um cosplay do Duas Caras. A gente já falou de tanta referência do Batman, que é um Duas Caras nessa brincadeira, né? Aí, beleza, o Balder, dentro ainda do Jubileu, tentou controlar o Jubileu a si mesmo. Aí, Madame Dona Baioneta e Madame Dona Geni, pra poder brincar com essa putaria, que elas fizeram? Fusão! Né? Juntou o cabelo de uma... Sim, você achou que não haveria referência a Goku aqui, é. Né? A Dragon Ball. Opa, olha a rima, cuidado. Né? Não, vamos fazer com a informação certa, os closes mais peculiares. Com ênfase no cu, Liares, né? Isso é piada interna do Animesfere, mas vamos lá. Aí o que que acontece? Elas, com a sua fusão capilar, criam a Rainha do Inferno. Yeah! E graças a essa Shiva Rainha das Velas, enfrenta o Balder, detona o Balder, foda-se o Balder. E aí, passada essa brincadeira, a baioneta some por um ano. O tal do Luca leva flores lá pro pai dele, lá pro túmulo do pai, e o livro que ele escreveu sobre as bruxas e os sábios. E no final das contas, a gente vê também lá o bar do Portões do Inferno. E no final das contas a gente vê uma cena com os anjos saindo da lua e a baioneta e a Geni estão lá pra derrotar. Quer dizer, que elas não morreram porra nenhuma, o Luca também não morreu, ninguém morreu nesse caralho, só o vilão, só o Balder e o Jubileu lá que morreram porque ele não conseguiu comer pipoca. Tá? Não deram pipoca pro menino, então ele acabou morrendo de desgosto. E com isso, acabou-se esse filme! Ai, ai. Agora falando sério, Dona Ana, tu que nunca ouviu falar desta caralha, desta porra da baioneta, o que é que tu achou dessa porra desse samba de crioulo doido desse anime? Bom, assim, não é que eu nunca tenha ouvido falar do jogo. Quando ele foi lançado, eu cheguei a ver podcasts que eu acompanho que falam de games, falando a respeito dele, falando de jogabilidade, falando do tanto de fetiche que o jogo representa. Falando, né? Da brincadeira de que a baioneta bate pra você. Todas essas piadinhas fáceis, né? Não quero nem fazer nenhum juízo de valor, porque eu deu pra perceber que eu não era público-alvo do jogo. Jura? Né? Juro. É nisso que dá ser uma garota heterossexual. Você vê uma mulher pelada na sua frente e você não tem esse nenhum ímpeto a mais, além de repente só fazer um juízo estético. Esteticamente, quando ela está vestida, tá? Eu até acho o visual dela bonito. Por mais que tenha exageros bem típicos, né? Das coisas meio fetichas, que o peitão é muito. É muito exagerado, não tem como uma mulher de verdade ter peito desse tamanho sem ficar caindo pra frente. Mas ela compensa com o peso no cabelo atrás, então sei lá, deixa eu falar. Eu já tinha uma noção geral, genérica, do que era o jogo, mas eu não fazia ideia de que existia um anime dele. Se eu li em algum lugar, o meu cérebro deletou, apagou. Mas eu topei, falei assim, deixa eu me assistir, ver se eu consigo entrar no clima. E, gente... bonito até que é, porque ele repete em vários aspectos detalhes do próprio jogo, né, do visual dos personagens. Eu senti um gostinho assim, visualmente, das coisas que eu gostei de ver no Castlevania, em termos de detalhes dos personagens, coisas miúdas. Mas é o samba do crioulo doido, muito, muito louco. Eu terminei o filme levando as mãos na cabeça e falando assim, gente, eu gosto muito do Nerd Master, só porque gosto muito. Obrigado. Gente do céu. Agora, eu não sei dizer, quem jogou, de repente, pode confirmar se esse é o roteiro do jogo. Sim, como o jogo deve funcionar, não é, porque você... Não é 100%. Você se distrai matando o Minion. Não é 100%, porque tem muita fase de só bater em Minion, como você mesmo falou, e o caramba 4. Mas a ideia geral de que a Bayonetta é a metade boa, metade má, porque ela é meio filha de bruxa, meio filha de sábio, a ideia é essa. Pra roteiro de filme, tá? Ficou muito pronto, ficou muito capaz. dá uma sensação de que os personagens são muito rasos. E são. Demais, assim. Imagina um Pires. Tem mais profundidade. Pires tem mais profundidade. E tu, Jotinha? O que tu achou? Bayonetta bateu pra você? Então, né? Eu acho que eu ia falar uma coisa, mas seja, eu não vou ser deselegante. Não é a Bayonetta que bate pra você, é você que bate pra eu ela. Deveria ter feito isso, pelo menos teria me divertido, né? Seria mais poderoso. O Bayonetta. Já vou falar uma vez, eu vou falar de novo. A culpa é do Jorge. Né? Eu já havia ouvido falar. Jorge, você vai se arrepender tanto de não eu ter gravado. Eu havia ouvido isso. Falar, né? Claro. Mas eu não conhecia nem o jogo, nem sabia que tinha anime, nem nada. Mas a sensação que me deu, né, foi, como eu comentei lá no grupo da equipe lá do Paranerdia. Foi com o Dante lá do Devil May Cry, né? A pegada parece exatamente a mesma. Tanto que quando eu fui ver o filme do Devil May Cry, eu também me senti do mesmo jeito, deslocado, porque eu falei assim, cara, tá faltando alguma coisa. Mesmo com a explicação inicial, parece que eu caí de paraquedas no meio de uma muvuca dos infernos. E, tipo, eu já não tenho muita atenção com as coisas e... Esse filme ele não me pegou, né? Ele poderia ter me pego pela estética, porque os gráficos são perfeitos, é maravilhoso tudo. Mas a trama, cara... Podia ter pego você pelas bolas. Poderia muito, seria interessante. Fetiche, por favor. Mas... Aquela coisa... de novo, acaba vindo na minha cabeça Castlevania, talvez porque seja a experiência mais próxima que eu tive de ter um material que é um anime... E que tem relação com o jogo. Mas eles pegaram elementos do jogo e costuraram para fazer uma história. Uma história que se sustenta, uma história que tem começo, meio e fim. Tem cabeça mesmo, tronco. Você sabe qual é a diferença? Agora você quer que eu fale, né? Você sabe qual é a diferença entre Castlevania ou Castelo da Vânia, como é mais conhecido, né? Entre os apreciadores, e a porra desse anime da bodega da Bayonetta, Garth Ennis, que é o Garth Ennis, que é a porra do roteirista do Castelo da Vânia. Jura? É. Não juro. Sabia, não? Não, eu sei, eu já sabia. É uma história que você consegue degustar ela. A Bayonetta, ele tá ali pra repetir, talvez, os visuais do jogo, mas sem te dar a experiência de entrar na pele do personagem jogando. Olha que a gente vê bastante pele. Então, acabou que... A história ela é bem interessante. Assim, se a história fosse mais desenvolvida, né, tivesse uma história melhor contada e um pouquinho menos de luta, velho, eu acredito que fosse até mais palatável. Mas é muito, como o Nerd Master disse, é muito hack and slash, né? Igual o jogo. Bayonetta talvez tivesse mais palatáveis, que tinha sido adaptado como, como episódio. Sim. Não precisava ser muita coisa, porque você vê, Castlevania, a primeira temporada tem o quê? Meia dúzia de episódios? Acho que uns 4 episódios só. Pega essa história, divide ela em blocos, deixa ela fluir melhor, teria acho que ficado mais Dona gostoso. Você só tá esquecendo uma coisinha. Explorar melhor as... Oi? Você só tá esquecendo uma coisinha. Grana. Castlevania. Não, então são duas coisinhas. Tá bom, obrigado. Tem duas coisinhas. Grana, tá? Você botou muito bem, colocou muito bem essa informação. E Castlevania tem toda uma lore de dezenas de jogos. Tem muita história por trás do Castlevania. O Bayonetta, quando muito, tinha dois jogos quando esse filme foi lançado. Acho que só tem dois jogos da Bayonetta até hoje. Então não tinha história o suficiente para encher numa seriado. Entendeu? Ah, um pouquinho de boa vontade, eles tinham que estudar um pouco mais. Então pronto, são três coisas. Ou mais grana. São três coisas que faltaram. Grana, lore e boa vontade. Então pronto, são três coisas. Ah, vamos ser sinceros. Eles queriam só ter a desculpa de colocar uma mulher seminua. Seminua não, fazendo ela tava pose. Nua. Ah, porque tem isso. Ela tava nua o tempo todo. Tem umas coisas também. Ela faz umas poses assim. Tava só cosplay de todo mundo. Né? Então tá. Com isso... Eu tô tentando me recuperar. Beleza, então. Vai ser difícil. Apesar de ser um desenho bonito, apesar de ser um desenho bem feito, o consenso geral aqui da equipe Paranerdia é que não, essa porra desse desenho não pegou, tá? Não deu. É muito samba do crioulo doido. E olha que eu conheço, entre aspas, a lore desta porra, desse jogo. Então, pra mim não foi tão samba do crioulo doido, mas ainda foi samba do crioulo doido assim mesmo. Então, parabéns, seu Jorge Firefall, com o senhor, filho da puta, largou essa bomba na mão da gente e vazou. Fugiu no começo do episódio, né? O senhor é um tremendo de um filho da puta. Ele deveria... Tá, eu acho que ele que seria... Resumindo, ele deveria ser um material, Rodan, né? Ele fez igual. Né? É, ele jogou as armas aqui na nossa mão, foi correndo. Tchum, né? Então, com isso, encerramos por aqui, queridos ouvintes. Vida longa e próspera. A vida é que tem que ser longa, tá? Vida. Longa é a vida, tá? A vida é longa. E próspera. Ui. Também. Tem que ser explicado. Tchau. Acabou. Tchau. Tchau, tchau. You got an Herd Mail. E aí, pessoas do Paranerdia, beleza? Vamos aos agradecimentos aos padrinhos do Paranerdia, sejam do PicPay ou do Apoia-se. Vamos lá! Ana Carolina Martins, Ana Lúcia Letier, nossa querida Joaninha Trekker, Arthur Boni, Daniel Rossi, Diego Ferreira Veríssimo, Elias Passos Tenório e suas interessantes vídeos-respostas, Emílio da Costa Mansur, J. Santos, Léo Oliveira, Lucas Freitas, Luciano Dias, Paulo Libardi, Rodrigo Moquepon, Santo Cruz lá do Debarcast, Sérgio Cabral, Sueli Nastri, Thiago Teixeira e, por último, mas não por menos importante, Valdir Fumene Júnior. RMC acabou de ouvir mais um Paranerdia, o podcast feito para nerds, apresentado pelo meu amigo Alexandre Nerdmaster e editado pelo Jorge da Fire Falcons Editions. Te vejo logo no próximo programa. Até mais!